quando chega no mundo vira colapso. 3 anos e meio depois do rap, é gay, subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fight. Quando chega no mundo vira colapso. 3 anos e meio depois do rap, é gay, subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fight. O mar esperado de todos os tempos não é seguido por ti no Instagram. Nunca que teve uma foto viral, mas tem seguidores antes do Zafan. Sua mensagem te salva, liberta, porque ele tem uma doutrinação. Não é o Islã, mas é Coimã. Te apresento o rei de Canaã. Senta no divã, que te mostrarei quem é o pai dos monoteístas. Abraão, um amigo de Deus que deixou pra trás todo narcisista. Lá em Babel tem confusão, politeísmo, fisiologista. Que Deus abençoe sua prole com o espírito de antagonista. O brabo tem nome e sobrenome, morreu, levantou, mas hoje tá vivo. Provou da amargura da morte, porque era o Deus forte, por isso tá vivo. O mais esperado, a rocha das eras, o Deus do milênio descrito no livro. Não é possível que tu pensou que eu tava falando do disco. Chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rap, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato. Quando chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rap, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato. Teve quem se uniu, teve quem julgou, teve quem sorriu, até duvidou. Teve quem mentiu, teve quem pregou. E quem foi sutil, mas só enganou. Teve negocio que se complicou. Teve os infantil que chegou e brincou. Teve quem fugiu, teve quem lutou. Porque nos é de o que tu te mostrou. O mar esperado de todos os tempos. Quando botar o pé no tatame, vai ser complicado. Pro adversário que na moral só se fez de salame. Pro basque conclame, vai ser vexame. E as buscas vão vir de chame. Quando vê as mentiras expostas e os detalhes tipo origami. O mais esperado de todos os tempos. Quando vier, será universal. Não vai adiantar tu te explicar. Porque na terra tu já tinha o sal. Que era a igreja. A verdadeira, o corpo de Cristo sobrenatural. Não um pastor fulano de tal. Que profeta ser pentecostal. Pentecoste na Bíblia, tinha sinais, tinha prodígios e maravilhas. O Deus que deu o seu nome santo pra batizar a igreja primitiva. Que tinha jejum, tinha oração, parte do pão, tudo em comum. Único Deus, uma única igreja. Cristo falou, eu e o Pai somos um. Quando chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rapto, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato. Quando chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rapto, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato. Teve quem se uniu, teve quem julgou. Teve quem sorriu, até duvidou. Teve quem mentiu, teve quem pregou. E quem foi sutil, mas só enganou. Teve negocio que se complicou. Teve os infantil que chegou e brincou. Teve quem fugiu, teve quem lutou. Porque nos é de o que tu te mostrou. Quando chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rapto, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato. Quando chega no mundo, vira colapso. 3 anos e meio depois do rapto, é que subiu, mantém retornado. E pra quem duvidou, só segura o fato.